No livro de Lucas, irmãos, Lucas, Deus colocou essa palavra no meu coração para pregar para vocês. Eu sei que vocês já ouviram gente muito exponencial aqui, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e é bênção para o coração de cada um de nós. Lucas, capítulo 3. Quem encontrou pode dizer achei. Quem não encontrou, me ajude. Preciso ler mais a Bíblia. Vamos ficar de pé. Lucas 3. Lucas 3. Pode botar isso aqui para mim, por favor? Lucas 3. Nós vamos ler, irmãos, no início. Nós vamos expor um texto um pouco mais extenso, mas nós vamos ler para começar os versículos de número 1 e 2, tá bom? Lucas 3, 1 e 2. Vamos ler todos juntos a palavra do Senhor? Assim diz a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Iturei e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Pai, fala ao nosso coração. Exalta, Pai, o teu glorioso nome nesta noite, nesta tarde. E exalta o nome de Cristo Jesus sobre tudo e sobre todos. Deus, nós não passamos de pequeninos pecadores, amados sim, eleitos, redimidos, comprados pelo sangue do Cordeiro. Mas nós não somos nada em nós mesmos e nós batemos no peito e dizemos, se propício a nós pecadores. Ó Senhor, que nessa tarde essa mensagem anime o coração desses homens e mulheres, Deus, que estão em busca de revitalização. Para a glória e honra do nome de Jesus. Que o Senhor traga revitalização para a alma de quem prega, para a alma de quem ouve, para quem está engajado no ministério da palavra. Ó Deus, e que aqui no Sínodo Central de Brasília haja um reavivamento. Louvado seja o teu nome por esse congresso, pela vida do pastor Vumar, pela mesa que aprovou tudo. Esse congresso foi um sucesso para a glória do teu nome. E agora nós te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe o povo e que o Senhor, Deus, ó Pai, nos dê a luz da Santa Escritura. Mas ponha fogo na nossa alma, para que nós saiamos daqui, Deus, ó Pai, para anunciar o Evangelho, para ser uma bênção, para fazer a diferença no lugar em que o Senhor nos plantou. Fala conosco, Deus, e nos abençoa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmão e irmã. Queridos irmãos e irmãs, eu sempre fui um grande admirador do ministério de João Batista. E nesse fim de semana em que nós estamos falando de revitalização, sem sombra de dúvidas, uma das pessoas para a qual nós devemos olhar na Escritura, que foi um instrumento de reavivamento, depois de 400 anos sem profecia, depois de 400 anos de silêncio, Deus levanta João Batista, amados irmãos, para pregar no deserto da Judéia. E a Bíblia diz que ele vai pregando, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele veio preparar o caminho do Senhor. E Mateus nos conta no capítulo 3, que ele vestia, amados irmãos, uma roupa com pele de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. E ele pregava no deserto, amados amigos e irmãos. E Deus fez, então, uma grande comoção em Israel, de maneira que toda a cidade de Jerusalém, toda a província de Judá e toda a província que estava ao redor do Jordão se moveu para o deserto para ouvir João pregar o Evangelho. E o povo, então, experimenta uma visitação de Deus e um grande reavivamento. Olhando para a vida de João, que foi um instrumento de revitalização. Minha oração é que esse pastor que vos prega, esses santos pastores que estão aqui na frente, mas não somente nós, você que aqui está, seja um instrumento de revitalização, de reavivamento, de quebrantamento, de novos tempos de Deus para a igreja de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Que Deus te use como instrumento de reavivamento em nome de Jesus, para a glória de Jesus. O texto nos apresenta, então, o instrumento da revitalização. E eu espero, sinceramente, que no fim dessa mensagem você diga, eu quero ser esse homem. Que você diga, irmã, eu quero ser essa mulher. Em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, o texto nos diz, irmãos, que o instrumento da revitalização é relevante. Primeira coisa que o texto diz que o instrumento da revitalização é relevante. É impressionante, amados irmãos, que Lucas é aquele que escreve o Evangelho como a perspectiva de um historiador. E no capítulo 3, ele situa-nos no plano da história no qual João aparece. Ele fala que no 15º ano do reinado de Tibério César, amados irmãos, isso é no ano 29 d.C., porque Tibério começou a reinar no ano 14. Ele era filho por adoção de Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador romano chamado de César Augusto. Então, Tibério, amados irmãos, está aqui no 15º ano do seu reinado. Então, é o ano 29 da era cristã, amados amigos e irmãos. João está com 30 anos, Jesus está com 29 anos nesse momento. E Tibério, amado irmão, domina sobre aquela região. É um dos maiores imperadores da história da humanidade e o povo de Deus é cativo. Mas aí ele conta, amado amigo e irmão, que não só Tibério dominava o mundo, mas o reino de Judá está dividido na Palestina em 4 governantes. Quando os romanos assumem, amado irmão, no ano 70 a.C., começa a dinastia dos Herodes, amados irmãos, e Herodes o Grande, que foi um dos reis mais atrozes e maus da história, quando morre no ano 4 d.C., antes de Cristo, ele deixa, amados amigos e irmãos, seu reino dividido em 4 partes para seus 4 filhos. E aí, então, Antipas governa Galiléia e a Pérea, Lisânias governa a região de Abilene, amado amigo e irmão, Herodes Filipe, diz o nosso texto, governa Itureia e Traconites, e Herodes Arquelau governava a Judéia. Mas ele foi um governante tão péssimo, que os romanos tiraram ele do poder, porque ele arrumou tanta confusão, e botaram os romanos do poder, e por isso Pôncio Pilatos já era o 5º procônsul romano a governar em Jerusalém. Então, o povo de Deus, amado irmão, está cativo aqui. Há personagens da história, há personagens que governam o mundo, mas é dia de crise, são dias de assolação, dias de opressão, dias de pecado, dias de vergonha, dias em que o povo está longe de Deus. E no meio desse contexto de personagens históricos, ele levanta também os líderes religiosos de Judá. Ele diz que Anás, amado amigo e irmão, era sumo sacerdote junto com Caifás. E aqui você já vê uma esquizofrenia existencial na religião judaica. Por quê? Porque só deveria haver um sumo sacerdote. Mas por causa da política daqueles dias, Anás foi sumo sacerdote até 14 d.C. Mas o procônsul romano ficou com raiva dele e o tirou do sumo sacerdócio. Mas o povo o respeitava como sumo sacerdote. E depois que ele deixou, Caifás, que é genro dele, já é o 4º. Então, o sumo sacerdote oficial é Caifás. Mas o que o considerado pelo povo é Anás. E os dois participaram, amados amigos e irmãos, da prisão e do julgamento de Jesus. Dois que viviam brigados se uniram na maldade para condenar o nosso Senhor. E é interessante, amado irmão, que aqui você vê tanta gente exponencial, tanta gente importante. Mas a palavra de Deus não veio para Tibério. A palavra de Deus não veio para Filipe, não veio para Lisânias, não veio para Herodes, não veio para Pôncio Pilatos. A palavra de Deus não veio nem para o sumo sacerdote, que era aquele que tinha debaixo de si a missão de entregar a direção de Deus para o povo, nem para Caifás, nem para Anás. A palavra de Deus, irmão, diz o texto, tão maravilhosa, que ela veio, amado amigo e irmão, diz aqui o versículo 2, a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, um filho de um sacerdote, de um pastor escondido das montanhas de Judá, a palavra de Deus veio a ele no deserto. Irmãos, como eu vos disse no início, ele prega no deserto e a multidão vem atrás dele. E ele prega o evangelho e centenas se arrependem, são batizados e creem que o Messias viria para salvá-los. Amado amigo e irmão, nós aprendemos que João, mesmo no deserto, mesmo não pertencendo à elite desse mundo, de fato foi um instrumento que, vindo de uma família humilde e desconhecida, foi usado por Deus para ser um instrumento de revitalização, de reavivamento, de uma transformação impactante nos seus dias. O instrumento da revitalização é relevante, porque ele é usado nas mãos do Senhor. Ele está no deserto e o povo vai atrás dele. Irmãos, um dos pastores da história da igreja que mais me impacta é o pastor Richard Baxter. Ele foi pastor, amados irmãos, no século de número 18, século no início do 19, lá na cidade de Kidderminster, uma cidadezinha do interior da Inglaterra. E Richard Baxter chegou lá, aquela cidade era uma cidade muito depravada, irmãos e irmãs. Só tinha 2 ruas naquela cidade em que tinham crentes da igreja que Richard Baxter foi ser pastor. E ele chegou ali e começou a pregar. Mas ele fez um voto com Deus, que ele ia visitar cada crente, e cada dia que ele visitasse cada crente, ele ia fazer uma pergunta do breve catecismo. E ele, então, chegava na casa do Eurípides, e presbítero Eurípides, ele estudava, você está bem, como é que está a sua vida com Deus? Fazia a primeira pergunta do breve catecismo, Eurípides respondia. Daqui 2 meses, ele voltava e estudava a segunda pergunta com Eurípides. E ele fazia isso em cada casa. E, irmão, Deus começou a usar aquele homem no pastoreio das ovelhas, na pregação da palavra, e o povo daquela cidade começou a se converter. E no auge do ministério dele ali, a igreja dele tinha 800 famílias, amados amigos e irmãos. E 17 anos depois, quando ele deixou o pastorado daquela igreja, só tinha uma rua naquela cidade que não tinha crente da igreja dele. Alguém que abriu a palavra, alguém que deu a cara para bater, alguém que foi útil no lugar em que o Senhor o plantou, alguém que foi um instrumento de transformação para a glória e honra do nome do Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e está dizendo, eu estou num deserto. Eu queria estar que nem o pastor Gil na central, não é verdade? Eu queria ser presidente do sino, que nem o pastor Vumar, o pastor Fábio no Guará 2. Meu irmão, se você está no deserto, você está no lugar onde Deus te plantou. E você tem que entender, como disse Simonton, que o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. E se você está no deserto e Deus quer usar você, não importa onde você está. Deus vai fazer as pessoas virem de qualquer lugar para ouvir você falar de Jesus. E ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Então, proponha-se a ser fiel onde o Senhor te colocou. Seja uma bênção onde Ele te plantou. E lembre-se que o Senhor diz que quando a gente é fiel no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. Então, meu irmão, que você seja uma bênção no lugar onde você foi plantado. Amém, meu irmão? Amém. Que você faça a diferença onde você está. Que você pare, amado irmão, de ser mal agradecido. E que enquanto o Senhor está te deixando aí, você faça toda a diferença para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Amém. O instrumento da revitalização, em primeiro lugar, é relevante. Segundo lugar, irmão, eu quero ser bem objetivo, porque o texto tem bastante ensinamento para nós. Ele é evangelista. Em primeiro lugar, ele é relevante. Em segundo lugar, ele é evangelista. Versículo 3. Vamos ler todos juntos o que diz o versículo 3? Vamos lá? Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Todo mundo comigo, vamos lá? Vamos de novo. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Irmão, João é um evangelista. Ele não fica trancadinho no gabinete pastoral, só no ar-condicionado, na boa, sem nada acontecer. Ele, amado irmão, dá a cara para bater. Diz a Bíblia que ele percorreu toda aquela região da Judéia. E é impressionante, irmão, que ele prega o evangelho, ele prega batismo de arrependimento. A mensagem que ele prega, está lá em Mateus capítulo 3, ela diz o seguinte: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele diz: arrependa-se dos seus pecados, porque o Messias, o Salvador, está chegando. E as pessoas, irmãos, aos montões se humilham diante do Senhor e vão para o Rio Jordão. E eu, como bom presbiteriano que sou, acredito que João pegava água e jogava na cabeça deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo e irmão, eles eram batizados por João no Rio Jordão. Um avivamento espiritual, amado amigo e irmão. Mas para que haja um avivamento espiritual, é necessário pregar o evangelho. É necessário pregar que Deus é santo, justo e bom, que o homem pecou contra ele e ofendeu sua santidade. É necessário pregar que esse Deus é Deus de amor e deu o único mediador, Cristo Jesus, para pagar nossos pecados na cruz. É necessário pregar que todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo, será perdoado, será justificado no tribunal de Deus, será reconciliado com o Senhor. Se tornará amigo de Deus e terá paz com Deus. Irmãos, pecadores só vêm a Deus por meio da pregação do evangelho. Jesus, irmão, também começou assim. A primeira mensagem de Jesus está em Mateus 4, 17. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele é o rei e anunciava que ele estava chegando. Em Mateus 4, 23, diz que quando ele percorria a Galiléia, ele ia nas sinagogas, que eram protótipos de igreja, abria a Bíblia e expunha o texto, mas também pregava naqueles lugares o evangelho do reino e curava toda sorte de doença e enfermidade no povo. Jesus foi o maior evangelista. Não adianta, irmãos, nós estarmos aqui numa igreja bonita, com ar-condicionado, nos entretendo a nós mesmos, sem ter compaixão alguma do nosso vizinho que está caminhando a passos largos para o inferno. Porque, amados irmãos, nós pensamos que os eleitos de Deus têm que se converter só na Assembleia. Não, meus irmãos, os eleitos têm que converter na igreja presbiteriana. Mas para isso, eu e você temos que pregar o evangelho. Porque o pecador só virá a Cristo Jesus por meio da pregação do evangelho, por meio da pregação fiel do evangelho. Uma vez, irmãos, eu presenciei uma conversa de alguns pastores, e havia um pastor cuja igreja estava crescendo de maneira exponencial, e o outro perguntou para ele: qual é o segredo pelo qual a sua igreja está crescendo? Ele virou: simples, na nossa igreja nós pregamos Jesus. Se o santo varão quer que a igreja cresça, pregue Jesus. Pregar Cristo, certo? Só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Meu filho, se você quer ser usado para um avivamento, você que está lá no seu trabalho, você está vendo lá o seu colega, fala com ele, vamos marcar um estudo bíblico aqui, e fala com ele, vamos ler o Evangelho de João, e lê com ele um capítulo todo dia, e deixa ele fazer as perguntas, e vai anunciando Jesus. E anuncia que Deus é santo, que nós pecamos contra esse Deus maravilhoso, mas que Deus deu Cristo para pagar os pecados do seu povo, dos seus eleitos, e quem se arrepender e crer em Jesus, faz parte desse povo e será perdoado. Anuncie a Cristo Jesus, fale de Cristo Jesus, fale de sua vida, fale de sua morte, fale de sua ressurreição, fale de seus ensinamentos, fale de seus milagres, fale de sua segunda vinda, mas abra a boca e fale de Jesus. Se você quer ser um instrumento de revitalização, que você saia de si mesmo, que você se desenclausure, que você seja desencastelado de si mesmo, que você se mova, que você abra sua boca e que Deus te use para que os eleitos venham a Ele por meio da pregação do Evangelho. Amém, meu irmão? Amém. Amém. Diga para o seu irmão que Deus te use. Deus te use. Vai pregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Tome vergonha na cara. Hã? Bênção pura. O instrumento da revitalização. Terceiro lugar. É obediente. É obediente. Terceiro ponto, o instrumento da revitalização é obediente. Vamos ler comigo o texto. Versículo 4 eu vou ler, e vocês vão ler o 5 e o 6. Conforme está escrito. Ele pregava o evangelho aqui, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Você, o 5 e o 6. Aleluia, amado amigo e irmão. João, amado amigo e irmão, é alguém que cumpre uma profecia. 700 anos antes dele nascer, lá em Isaías capítulo 40, a Bíblia profetizava que viria o profeta do Messias. João é aquele que veio tocar a trombeta, para anunciar que o rei está chegando. João é aquele que jogou o tapete vermelho para que o rei entre glorioso. João, amado amigo e irmão, foi profetizado que seria a voz do que clama no deserto. E clamando no deserto, ele deveria preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas, diz Isaías. Aqui Lucas explica um pouco mais o texto. Ele diz que todo aquele caminho escabroso, onde houvesse um buraco, João deveria tapar. E todo aquele que houvesse, talvez, uma montanha, ela deveria ser tirada, amado irmão. João é o trator do evangelho. Ele deveria endireitar o caminho e preparar o povo e confrontar o povo em seus pecados, para que quando Jesus viesse, Jesus fizesse a colheita no meio do povo. E João está aqui, amados irmãos, obedecendo uma profecia dita ao seu respeito 700 anos antes dele nascer. Ele começa o ministério dele com 30 anos. Um ano antes de Jesus começar o ministério dele, ele começa a pregar, preparando o dia da vinda do Senhor. Então nós vemos que João é um homem obediente. Você não vê João em palácios, irmão. Ele veste uma roupa de camelo. Ele não questiona o estar no deserto. Ele come gafanhoto e mel silvestre. Você não vê João reclamando do seu chamado. João obedece, amado amigo e irmão. Ele cumpre o chamado de Deus para a sua vida e obedece com alegria. Se eu e você queremos ser uma bênção nesse tempo, amado irmão, nesse tempo de relativismo, Nesse tempo em que as pessoas andam longe de Deus, nesse tempo de frieza espiritual, nós temos que começar a levar a palavra de Deus a sério e obedecer a palavra do Senhor. Obedecer a palavra do Senhor cumprindo o chamado onde nós estamos, mas obedecer a palavra do Senhor também vivendo uma vida digna, uma vida santa, uma vida honrada para a glória e honra do nome do Senhor. É um absurdo, amados irmãos, que em alguns lugares desse país se diga que servos de Deus estão envolvidos com golpes e escândalos financeiros. E quando, amados irmãos, deixam os lugares, deixam mau testemunho de dívida na praça, desonrando o nome do Senhor. É terrível, amados irmãos, que servos do Senhor, que deveriam ser santos homens de Deus, estão envolvidos, irmãos, com sedução, com traição, com adultério, amado amigo irmão. Outros têm tanta sede de poder, que não são capazes de ser leais aos seus amigos e ser misericordiosos com eles e caminhar em unidade com seus amigos e irmãos. Irmãos, nós precisamos entender que o mundo precisa de gente crente, de gente que leva o evangelho a sério, de gente que obedece a Deus, de gente que faz toda a diferença. O próprio Richard Baxter, amados amigos e irmãos, que eu acabei de citar, ele dizia o seguinte naquele livro precioso que foi traduzido pela nossa editora como Manual Pastoral do Discipulado e é chamado de O Pastor Aprovado pela PES. Ele diz o seguinte, que os pecados do mestre são os mestres do pecado. Os pecados do mestre são mais hipócritas, porque ele peca contra maior conhecimento. Os pecados do mestre arrastam o povo para uma vida de pecado. Então, meu querido amigo e irmão, isso não se aplica só a nós pastores que estão aqui na frente, mas você é cristão e está nesse mundo, eu quero dizer para você o seguinte, os pecados do crente são mais hipócritas, porque o crente conhece a Deus. Os pecados do crente são os mestres do pecado, porque se aquela pessoa que não tem Deus vê você na esbórnia, na gandaia, com a cara cheia, traindo sua esposa, aquele ali é crente, faz isso, quanto mais eu, né? Você se torna um mau exemplo, amado amigo e irmão. E você, amado amigo e irmão, atrapalha a obra de Deus na vida daquela pessoa. Outro pregador que eu admiro muito, Robert Murray McShane, pregando na ordenação de um jovem pastor, ele dizia o seguinte, o que o nosso povo mais precisa é da nossa santidade. O ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Querido irmão, o que esse mundo mais precisa é da sua santidade. Um crente santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Se você, meu amado amigo e irmão, vive uma vida piedosa, as pessoas podem zombar de você, mas elas vão te respeitar. E na hora certa elas vão saber a quem procurar. Esses dias, irmãos, lá no nosso programa Passando a Limpo, eu tive o privilégio de entrevistar o irmão que é presidente da Ordem dos Músicos do Brasil e São Paulo, Márcio Teixeira, ovelha do pastor Gerson Borges. E ele, amado irmão, está fazendo uma revolução. E Marcinho toca com gente muito famosa aí do Brasil, e ele já ganhou um músico famoso para Jesus. E eu falei, Marcinho, mas como é que é esse negócio? Você é crente, você chega lá, toca com esse pessoal da música baiana lá, que é da farra, e outra coisa, você toca aí com Fafá. Ele, pois é, pastor, eu chego lá e toco, é minha profissão, mas eu não entro na gandaia, eu não entro na cachaça, e todo mundo me respeita. Esses dias eu estava andando com o Fafá de Belém no carro, ela perguntou para mim, Marcinho, como é que é essa história de ser crente? O que é isso? E eu tive a oportunidade de pregar Jesus para ela. Ele está no meio, amado irmão, em que a pessoa tinha tudo para se desviar, mas está sendo santo e piedoso e fazendo toda a diferença. Você, meu amado amigo irmão, não é escravo do pecado. Você não tem que flertar com o mundo. A Bíblia diz que você pode se considerar morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. A velha natureza só está aí para me humilhar, a mim e a você, para a gente não esquecer quem a gente é. Mas agora nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. E o velho homem já está morto, Cristo vive em nós. Então, meu amado irmão, seja santo, seja sério, viva uma vida piedosa. Esse mundo carece, amado irmão. Nós vemos aí sérios problemas, a política acabada. Nós vemos líderes religiosos, irmãos, sem moral alguma. Nós vemos, amados irmãos, juízes de alta corte que deveriam ser respeitados pela nação, são zombados pelo povo. Esse mundo carece de referenciais. E Deus colocou você nesse mundo para ser uma bênção. Então, meus irmãos, você está vivendo uma prática de pecado, se arrependa hoje em nome do Senhor Jesus. Peça perdão ao Senhor pelo seu pecado e diga, Senhor, deixa-me viver uma vida de santidade. Eu quero ser uma bênção em nome de Jesus. Que Deus faça de mim e de você, povo crente, povo obediente. Em nome de Jesus, amém, meu irmão? É lógico que todos nós enfrentamos tentações, irmãos. Pastores também enfrentam tentações. Mas se nós corremos para os pés da cruz, para os pés do Senhor Jesus, Ele há de nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Coragem, abandone o pecado, viva uma vida santa. Que Deus faça de você um instrumento de revitalização. Em nome de Jesus, amém! Mas o texto tem mais para nós. E o texto continua dizendo que o instrumento da revitalização, além de ser relevante, evangelista e obediente, ele é confrontacional. Eita! Ele é confrontacional. O instrumento da revitalização é confrontacional. Olhe comigo para o texto. Nós vamos ler versículo 7 até o versículo 9. Eu vou ler o 7, a igreja o 8, nós todos o 9. Todo mundo ligado aqui, hein? Deus está falando com você. Certo? Não é hora de ligar para ninguém nem prestar atenção em outra coisa. Deus está falando aqui na frente da pregação. Fique atento. Então, vamos lá. Eu leio o 7, você o 8 e todos nós o 9. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados. Raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E também já está posto, vamos comigo, 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Pastor Fabinho, já chamou o povo lá da terceira de raça de víboras? Pastor Fabinho, eu conheço, gente, é gente firme. Né? Vou dele, presbítero firme, e ele é Stefano, é italiano ainda. O negócio é, crente não dá bobeira não, né, homem? É, entendeu? Mas ele nunca chamou os irmãos lá da terceira de raça de víboras. Então, para você ver, irmão, que João não tem compromisso com nada e com ninguém. E preste atenção, agora ele não está aplicando a palavra para os incrédulos, ele está aplicando para aquelas pessoas que se diziam cristãs. Ele diz aqui, olha, caça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Pessoas que tinham uma profissão de fé e diziam, eu sou filho de Abraão, de terceira, de quarta, de milésima geração, mas não viviam uma vida piedosa. Ele pega todo mundo que diz que é povo de Deus e vive uma vida hipócrita e diz, raça de víboras, o que vocês estão fazendo aqui? Quem que conduziu vocês, induziu vocês a fugirem da ira vindoura? E ele diz mais, ele diz para eles, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Preste atenção, para aqueles que não eram crentes, ele dizia, arrependei-vos. Mas ele não fica só arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Depois que você se arrependeu, não adianta ficar só no arrependei-vos. Agora o seu arrependimento tem que dar fruto. Produza frutos dignos de arrependimento. Se você se arrependeu, você tem que mudar de vida. Não adianta dizer que crê em Jesus e viver como um pagão, meu querido. Ele diz aqui, produza, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele, porque ele diz assim, não adianta dizer, nós temos por pai Abraão. Não adianta dizer, eu sou presbiteriano de terceira geração, né? Eu sou de terceira geração. Os missionários pregavam na fazenda do meu bisavô, lá na aldeia. Meu bisavô tinha 22 filhos, desde a década de 30. E minha avó, que era mais nova de 22, foi quem converteu com meu avô. Entendeu? Mas desde a década de 30, mas isso aí não vale nada, irmão. O que João está dizendo é o seguinte, o que, que adianta dizer temos por pai Abraão se a nossa vida não foi mudada? Ele diz assim, ó, dessas pedras que estão aqui, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então está na hora de você avaliar a sua vida. João confronta, irmão, o pecado do povo. É difícil, são poucos pregadores hoje que têm um compromisso de, por amor, sem soberba, confrontar, amado amigo e irmão, o pecado do povo. E João diz mais, olha, não adianta ter profissão de fé, dizer que é membro da igreja, se você não dá fruto de que é crente, você não é convertido de verdade. E se você não é convertido de verdade, o que, é que ele diz no 9? Já está posto o machado na raiz, está no sal. Você está no sal. Quando Jesus vier, vai dar uma machadada em você, você vai ser jogado no fogo. Eita pregação, hein? Ah, se alguém achava que algum de nós já pregou sermão duro, não sabe o que é sermão duro. Ele diz, não adianta dizer que é crente. O verdadeiro crente dá fruto. Jesus já disse, você conhece a árvore pelos frutos que dá. Quem não dá fruto, o machado vai vir no dia final cortar na raiz e vai ser lançado no fogo do inferno. Irmão, que pregação terrorista é essa? Mas é essa pregação kamikaze que o mundo precisa ouvir hoje, irmão. Irmão, é essa pregação que as pessoas estão precisando. Irmãos, Hoje eu vou pedir licença ao meu reverendo Fábio para contar a ilustração. Deus me deu a bênção, né? Quando eu fui pastor desta igreja, durante 10 anos, de receber um cadinho de gente aqui. Mas um dos testemunhos que mais me impactou ali no nosso conselho foi o dia que nós recebemos um menino, que ele já não é mais membro aqui. É um médico excelente, que agora é membro lá da igreja do Saiu, no Rio. Nosso querido Marquinhos. Ele disse assim, no conselho, eu estou vindo para esta igreja, porque esta igreja é uma igreja bíblica que prega a palavra com fidelidade, administra os sacramentos, mas aplica a disciplina. E ele falou assim, hoje as igrejas não querem aplicar a disciplina. E eu sou pecador. E disciplina é prova de amor. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho a quem ele ama. Quem fica sem disciplina é bastardo. Deus esqueceu dessa pessoa. E ele falou, e se eu pecar, eu preciso ser disciplinado. Eu estou vindo para essa igreja porque essa é uma das poucas igrejas que disciplina em Brasília. E se eu pecar, eu preciso ser disciplinado. Eu fiquei, irmãos, perplexo. E estou perplexo até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque as pessoas passam a mão na cabeça. Mas, meu irmão, quando Deus entrega alguém a sua própria sorte e não disciplina, significa que essa pessoa está debaixo da ira de Deus. Quando alguém está pecando, Deus fala, vai lá, peca, se arrebenta, eu não estou nem aí para você, significa que Deus se esqueceu dessa pessoa. Então, se Deus está corrigindo você, meu irmão, e você tem a bênção de ser confrontado na palavra, isso é um sinal de que Deus te ama. Isso é um sinal de que Deus quer mudar a sua vida. Isso é um sinal, amado irmão, de que o Senhor quer mudar a sua sorte. Então, se você está sendo confrontado, se arrependa da sua vida de pecado, em nome de Jesus, amém? E pare de falar mal do seu pastor, porque ele está pregando um sermão para confrontar o seu pecado. Porque se ele está dando a cara para bater, mesmo se expondo à sua crítica, é porque ele te ama e quer ver você sendo transformado para a glória e honra do nome de Jesus. Então, que o Senhor nos confronte nos nossos pecados, em nome de Jesus, amém? E que você tenha coragem, irmão, de se posicionar, de dizer nesse mundo o que é certo e o que é errado, sabendo que você tem que agradar a Deus. E Deus vai te abençoar, porque quem ama fala a verdade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas tem que andar, tem que andar. O tempo anda, a fila anda. Os irmãos querem voltar para Paracatu e eu vou pegar avião daqui a pouco. O instrumento da revitalização. Além de ser relevante, evangelista, obediente e confrontacional, ele é, eu estou inventando palavra hoje, tá, irmão? Transformacional, hã? Ele é transformacional. Hoje você está tendo aula de neologismos, né? Transformacional. Ele não é só confrontacional, ele é transformacional. Versículo de número 10 a versículo 14. Nós vamos ler de 10 a 14, responsivamente. Que horas são, pastor? Hã? Que horas são, por favor? Posso continuar pregando? Está 6:18. Dá tempo. Bora lá, então. Bora para frente. Vamos lá, então. 10 a 14. Nós vamos ler responsivamente. Então, as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Louvado seja Deus, irmão, quem é instrumento de revitalização é transformacional, porque essa pessoa é um instrumento de mudança. É inadmissível, amado irmão, que eu e você, como cristão, trabalhemos numa repartição pública durante 10 anos e nada mude ali. É inadmissível, amado amigo e irmão, que nós trabalhemos numa escola, ou numa universidade, ou num banco, ou numa empresa, e ninguém seja impactado com o nosso testemunho. E as condutas daquele lugar não sejam mudadas, porque nós somos agentes de transformação naquele lugar. E João, amado irmão, dá um exemplo maravilhoso. Enquanto ele está pregando, o povo vai e fala, o que é que nós precisamos fazer? Como é que a nossa vida vai mudar? O povo é tão impactado, tão transformado pelo ministério dele, que o povo pergunta, ele vai e fala para o povo, todo mundo tem que ser generoso. Se você tem duas túnicas, lá em São Paulo a gente aprende muito isso, viu, irmão? O dia que você for visitar a gente na Unida, agora que desalojaram as casas lá da Cracolândia, lá em cima, esse ano aconteceu isso, Deus é maravilhoso demais. Fecharam as casas porque vão fazer um hospital lá dentro da Cracolândia. Então o pessoal desceu mais de 6 quadras, e quando você chega na esquina da Helvética com a São João, antes de chegar na nossa igreja, a nossa calçada é limpa, mas a calçada tem hoje, irmãos, e eu passo ali, só choro e oro, tem pelo menos 10, 15 pessoas usando crack ali, o dia inteiro. A polícia está indo lá, eu já conversei com o vereador, já falei com a polícia, vamos botar um posto de polícia lá, mas, mesmo assim, a polícia não tira. E nós não podemos tirar. E você chega lá, tem uma missionária que está indo na nossa igreja, uma Ibelina, eu acho que ela estudou com o Lu e com a Ana, Ana Júlia, um doce de pessoa, estou doido para ela se tornar missionária da nossa igreja. Ela vai lá, outro dia, ela ficou com tanta dó, comprou uns biscoitos e chegou lá para entregar. O povo voou em cima dela. Entendeu? Não é assim que funciona, então é um trabalho muito desafiador. Mas, amado amigo e irmão, nós estamos ali para mudar aquela realidade. E nós temos que ser instrumento para mudar. E Deus já está mudando algumas coisas, mas nós precisamos ser instrumento de transformação. João foi, e ele fala assim, olha, quem tem duas túnicas, dá uma para os outros. Nós temos que ser mais generosos. Certo? Ele fala assim, ó, quem tiver comida vai repartir com quem não tem. A gente tem que parar de pensar em si mesmo. Mas aí os publicanos, irmãos, lembra os publicanos que trabalham para o Império Romano, cobrando impostos, eles recebem aquela coletoria de presente, cobram o tanto que eles quiserem e pagam a taxa X para os romanos. E eles cobram muito, muito mais do povo e vão roubando, e vão se tornando ricos. Aí os publicanos perguntam para João, e nós o que faremos? E ele fala assim, parem de roubar! Parem com essa ladroagem! Mudem de vida! João é um instrumento, irmão, para mudar a vida dos publicanos. Eles ficam tão impactados com a pregação daquele homem, que a vida deles muda. Mas aí os soldados estão ali, irmãos. E os soldados perguntam, tanto romanos como hebreus, nós o que faremos? Ele fala, para de maltratar as pessoas. Você não tem que chegar impondo sua autoridade debaixo de pancada. Ele fala mais, não denuncie ninguém falsamente. E não aceite suborno, porque eles denunciavam falsamente, porque não se contentavam com o salário que tinham, queriam ganhar mais e receber um suborno. Não aceite suborno. Veja bem, irmão, que João é um agente de transformação. E eu e você temos que ser um agente de transformação. Não é possível, irmão, que nós estejamos em algum lugar durante um tempo e nada mude. Nós temos que ser agentes de mudança. Isso que aconteceu com João aqui, aconteceu com Pedro, irmão. Quando Pedro está pregando no Pentecoste, está pregando o Evangelho, o povo não deixou ele nem terminar o sermão. E o povo levantou a mão, pastor, o que, é que nós temos que fazer, pastor? Ele diz, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. E quando ele terminou de pregar, irmãos, 3.000 pessoas se converteram a Cristo Jesus. Será, irmãos, que nada vai mudar quando a gente passar num lugar? Será que não acontecerá nenhuma diferença? Nós temos que nos avaliar, irmãos. As pessoas têm visto Cristo na nossa vida? Depois que nós fomos plantados, onde o Senhor nos plantou, alguma mudança aconteceu? Não é possível, amado amigo e irmão, que Deus tenha seus eleitos e eu e você estejamos perto deles e eles não sejam convertidos por nossa instrumentalidade. Deus nos colocou para ser uma bênção nesse mundo. Que você pare de viver para você mesmo. E que você seja um agente de transformação. Em nome de Jesus, amém? Hoje eu recebi uma citação de Spurgeon que eu achei maravilhosa. Ele diz assim, Deus te chamou para ser sal, não para ser docinho. Docinho de coco, né? Você é docinho de coco e quer agradar todo mundo? Para com isso, você é sal. Deus te colocou para temperar. Que Deus te abençoe. Que você seja um agente de transformação. Em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Botaram aquilo ali, é hora, pastor? É hora? É, botaram hora para mim, pessoal. O negócio está sério. É? O instrumento da revitalização. É? Então, não vou nem repetir os pontos. Depois de tudo que eu falei, é? O instrumento da revitalização é cristocêntrico. O instrumento da revitalização é cristocêntrico. Mas o relógio não muda. Ele está 18 e 16 o tempo todo. Eu não sei que tamanho de minuto é esse. É? O instrumento da revitalização é cristocêntrico. Vamos ler comigo, irmãos, do versículo 15 até o versículo de número 18. Vamos ler responsivamente também. A gente vai... Pregação expositiva é assim. A gente vai caminhando no texto e alimentado por ele. Eu vou ler responsivamente com vocês. Estando o povo... Na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, você é o 16. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira. E recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras anunciará o evangelho ao povo. Querido irmão João, você sabe muito bem que o seu xará João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o ser humano não pode começar a ver Deus usando alguém que já começa a querer idolatrar essa pessoa. E aqui, então, o povo já está começando a dizer e comentar, esse cara é o Cristo. Porque depois de 400 anos, não tem profecia, não tem pregação boa, aparece alguém pregando um avivamento desse, ele é o Salvador. E João, amado irmão, é cristocêntrico. E aqui eu não quero só falar da mensagem, mas na sua maneira de viver, porque ele quer dar glória a Cristo Jesus. Ele falou para eles assim, eu já falei para vocês que eu não sou o Cristo. Ele falou isso lá no Evangelho de João. E ele fala assim, olha, eu estou batizando vocês com água. Igual nós pastores aqui, nós administramos o sacramento do batismo, mas quem batiza no coração é o Espírito Santo. Ele diz, depois de mim vem um, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. João se humilha, irmão, e exalta Cristo. Ele reconhece que não é digno de desatar a correia da sandália de Jesus. Ele diz, eu estou batizando vocês com água, mas o que vem depois vai batizar vocês com o Espírito Santo. Glória a Deus, irmão. É por isso que o Espírito Santo caiu com poder sobre a igreja em Atos 2. E é por isso que quando um crente é convertido, o Espírito Santo vem e o sela no momento da sua conversão. E é por isso que eu e você podemos orar pelo enchimento do Espírito Santo, amado amigo e irmão, porque o Senhor Jesus nos enche com o Espírito Santo. E ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguns acreditam aí que fogo é juízo, amado irmão. Mas eu fecho com o reverendo Hernandes aí, quando ele acha que fogo aí é purificação e poder de Deus para pregar. Porque do juízo Deus já vai falar logo no versículo de baixo. O que que João está dizendo? Ele exalta Cristo. Ele diz, olha, eu não posso desatar a sandália dele, eu só batizo, eu só faço o sacramento que ele me mandou fazer, mas quem batiza com o Espírito Santo, quem salva o pecador, quem regenera o pecador, quem enche o pecador de poder, é o Senhor Jesus. Só ele pode mudar o coração. Ele reconhece que Cristo é o centro de tudo, que Cristo é quem muda a nossa vida. Mas se não bastasse, amado amigo e irmão, ele fala mais da missão de Jesus. Ele diz que Jesus vinha com a pá na mão e ele ia limpar completamente a sua era, o seu terreno. E ele diz que os que são dele, ele ia pegar o trigo, os verdadeiros crentes, e guardar no celeiro. Então, se você crê em Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, se você faz parte do povo de Deus, se você tem vivido pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus, e por causa da salvação que recebeu de graça, você vive para agradar a Deus, o Senhor te guardará até o dia final. Mas ele diz, amado amigo e irmão, que aquele que não pertence ao seu povo, amado amigo e irmão, ele tem a sua pá na mão, e ele vai pegar aquele que não creu em Jesus, que não se arrependeu dos seus pecados e é palha, e vai lançar no fogo. E o fogo no qual ele vai lançar nunca vai acabar. Aquele que não crer em Cristo Jesus, aquele que não se arrepender dos seus pecados, será lançado em fogo inextinguível, em fogo eterno. Ele vai queimar, queimar, queimar eternamente, sem ser consumido, mas sentindo a dor e o peso da ira de Deus. João, amado irmão, exalta Cristo. Ele diz que dessa maneira e de muitas outras ele anunciava o Evangelho para o povo. Com João nós aprendemos aqui, amado amigo e irmão, que o instrumento da revitalização deve ser cristocêntrico. Ele não busca a sua glória, ele busca a glória do Senhor Jesus. Eu fico muito impactado, meus pastores, com João no capítulo 3. Quando aquele discípulo de João discutia com aquele discípulo do judeu, e Jesus estava batizando em Enon, perto de Salim, os discípulos batizam muito mais do que João batiza agora. E o judeu veio provocar aquele discípulo do Senhor, dizendo, ué, o seu senhor aí não era o discípulo, aquele discípulo de João, o seu senhor aí não era o chefão, o pregador poderoso, agora aquele que ele batizou, batiza muito mais gente. E agora? Agora já era, está na hora de fechar a ventinha, né? Já não tem mais o que fazer. E aí, então eles vão falar com João, e João responde, meus irmãos, o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu já lhes disse que eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Oh, o amigo do noivo se alegra com o noivo que tem a noiva, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, nós temos que buscar a glória de Cristo. O pregador cristocêntrico, amado amigo e irmão, busca a glória de Cristo Jesus. Ele não busca a sua glória. E quem é exaltado no seu ministério é Cristo Jesus. Ah, irmãos, há 10 anos atrás eu contei aqui nessa igreja, mas a maioria dos que estão aqui não ouviram. A história de alguns pregadores americanos que foram visitar os Estados Unidos da América no século XIX para ouvir, pregadores americanos foram visitar a Inglaterra no século XIX para ouvir os melhores pregadores do mundo. E eles foram no domingo, um grupo de 20 pregadores americanos, e eles foram para Center Chapel no domingo de manhã. E lá pregava o doutor Joseph Parker. E quando o doutor Joseph Parker terminou o culto, eles saíram maravilhados. Eles olhavam uns para os outros e eles falavam: vocês viram como o doutor Joseph Parker levanta as mãos corretamente? Vocês viram como o seu olhar é penetrante quando ele prega e o seu olhar parece que atravessa a nossa alma? Vocês viram como ele usa os graves, os agudos? E às vezes ele fala rápido e mais devagar. Que pregador é esse? Que grande pregador é o doutor Joseph Parker. À noite, eles foram, meus queridos pastores, na igreja batista de um pastor calvinista, que depois foi a maior igreja evangélica do século XIX, jovem pastor Charles Spurgeon, na igreja batista da rua Novo Parque. Não era nem tão central assim. E eles chegaram lá e adoraram a Deus no culto e ouviram a pregação. Depois que Spurgeon pregou, eles saíram na porta, chorando, olharam uns para os outros e disseram: que grande Salvador é Jesus Cristo. Que grande Salvador é Jesus Cristo. Oh, que grande Salvador é Jesus Cristo. Que Cristo seja exaltado na sua vida, na minha vida, na vida desses santos pastores, no ministério de cada um de nós. Que Deus nos dê pregação cristocêntrica e vida cristocêntrica, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas o texto fala mais para mim e para você. E o texto ainda diz: é pregação de conferência, irmão, por isso que eu estou tranquilo, tá? O instrumento da revitalização, amado irmão, é sofrido. O instrumento da revitalização é sofrido. Versículos 19 e 20. Eu vou ler o 19, igreja, o 20. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Vocês ouvintes. Amados irmãos, esse é Herodes Antipas. Ele é governador da Pérea e da Galileia. Ele era filho de Herodes o Grande. E essa mulher Herodias, mencionada aqui, era sobrinha dele, filha de Aristóbulo, que o seu pai mandou matar. E aí, então, o irmão dele, Herodes Filipe, que era rei de Turé e Traconites, casou com Herodias, casou com a sobrinha. E Herodes, quando foi a Roma visitar o irmão, chegou lá e tomou a mulher do irmão. E João, amado amigo e irmão, não vende sua primogenitura num prato de lentilhas. João não beija a mão dos políticos para receber o favor deles. João tem coragem de se posicionar no mundo. E ele vai pregar para Herodes e fala: você está errado. Você é um adúltero. Você reina no povo de Deus e tomou a mulher do seu irmão. Onde já se viu um negócio desse? Herodes, amados irmãos, não honra o nome do Senhor. Ele é do meu. Ele não faz parte do povo da aliança. E João é um homem de coragem. Ele não busca conchavo de político. Ele não busca, amado amigo e irmão, agradar A ou B. Ele não está preocupado com o cargo que ele vai ter lá na frente. Ele quer honrar a Deus. E por causa disso, amado irmão, ele sofre. Ele sofre. Herodes tinha medo porque ele tinha grande influência no meio da multidão, mandou prender João. Ia lá escutar João pregar, mas naquele triste dia em que ele embriagado, depois que Salomé dança... Eu lembrei de uma peça que o pastor Samuel, né, esposo daquela santa mulher de Deus que está ali, fez lá em Paracatu sobre Salomé. Salomé, Herodes fala para ela: o que você quer, minha filha? Eu te dou até metade do meu reino. E ela fala assim: traz aqui no prato para mim, que a mãe Herodias mandou pedir a cabeça de João Batista. E ele, então, amados irmãos, manda tirar João Batista da fortaleza do Mar Morto e corta a cabeça dele. E João dá a vida, porque é fiel ao Senhor. Até onde você está disposto a ir por causa do nome de Jesus? Paulo diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Em Filipenses 1:29, amado amigo e irmão, Paulo diz que o Senhor nos deu a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Jesus diz em Mateus 5, no Sermão do Monte: bem-aventurados sois quando vos injuriardes, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque assim também fizeram com os profetas. Você está sendo perseguido por ser fiel a Cristo Jesus? Eu fiquei sabendo que o reverendo Antônio Elias, quando era vivo, chegou para um grande pastor de uma grande igreja de uma capital do Brasil, e aquele pastor estava bem, igreja rica, ele estava gordo, né? E o reverendo Antônio Elias chegou para ele assim: meu filho, você está sendo perseguido? Ele: não, pastor, estou na bênção, minha vida é maravilhosa. Ele falou assim: então, meu filho, você não é piedoso, porque todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Eu não conheço ninguém que sirva a Deus com fidelidade que não enfrente problema, irmão. Não conheço. Então, se você está enfrentando luta, provação, preste atenção. Jesus deu a vida na cruz por você. O que significa esse sofrimento que você está passando perto daquilo que ele fez por você? Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, se arrependa. E se você sofrer por causa do nome do Senhor Jesus, considere-se bem-aventurado, para a glória e honra de Jesus. Para terminar, irmãos, o texto da palavra nos ensina que o instrumento da revitalização, além de relevante, evangelista, obediente, confrontacional, transformacional, cristocêntrico e sofrido, o instrumento da revitalização é honrado. O instrumento da revitalização é honrado. O instrumento da revitalização é honrado. Leia comigo. Nós vamos ler juntos as Escrituras, versículos 21 e 22. Todos juntos, assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Pastor Gil, quem serve ao Senhor vai ser honrado. Vai sofrer bastante, não vai ser fácil. Mas o Senhor promete honrar aquele que vai servi-lo. Eu não sei se você já parou para pensar, irmãos, aqui o texto está narrando a ordenação do Senhor Jesus ao ministério. Ele se batizou para identificar com os pecadores e para obedecer à ordem do Pai. Mas quando ele foi ser batizado, João falou: eu preciso ser batizado, deixa eu ver me batizar. Jesus fala: deixa assim, porque nós temos que cumprir a justiça. Jesus foi obediente. E João, amado irmão, teve a honra, preste atenção, de batizar o próprio Filho de Deus. Já pensou, pastor, se o Senhor tivesse dado essa honra para você? João teve a honra de batizar, e não somente isso, botar a mão na cabeça do dia da ordenação do Senhor Jesus ao ministério. João tem uma grande honra, amado irmão. O ministério, amado irmão, é marcado por dores e lutas e angústias, mas é marcado por momentos de glória. Quando eu estava com a nossa equipe lá no Chile, pastor Gil já me ouviu dizer isso, eu dizia que quando eu tivesse uns 30 anos de pastorado, eu escrevi um livro chamado Cruz e Glória, Glória e Cruz. Porque eu creio que o ministério é uma realidade entre a cruz e a glória. Quando você está no ministério, você é crucificado todo dia, mas você vive os momentos mais gloriosos na presença de Deus que qualquer pessoa pode viver. E João aqui vive um momento glorioso, ele vai batizar o próprio Filho de Deus. E quando ele batiza o Filho de Deus, irmão, é maravilhoso. Imagine João ali batizando Jesus e olhando aquela cena. A Bíblia diz que Jesus começa a orar. E quando Jesus começa a orar, o céu se abre, amado amigo e irmão. E depois que o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba. E aí, amado irmão, em uma das poucas vezes em que você ouve a voz do Pai no Novo Testamento, você ouve o Pai dizer: este é o meu filho amado, no qual tenho todo o meu prazer. João é honrado porque ele contempla a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus por meio da obra de Jesus. E assim somos nós, irmãos, que somos instrumentos de revitalização. E nós temos que aprender como João aprendeu com Jesus. Nós temos que orar, porque quando nós orarmos em nosso ministério, os céus vão abrir, glória a Deus por isso. Quando nós orarmos, irmãos, o Espírito Santo, que já veio, agora ele vai, então, encher o nosso coração e nos fazer transbordar da presença de Deus. Quando nós orarmos, irmãos, nós teremos mais discernimento e ouviremos o que Deus fala conosco claramente nas Escrituras. E nos alegraremos em Deus e na sua palavra. Amado amigo e irmão, louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós somos instrumentos de revitalização, nós somos honrados pelo próprio Deus. Nós presenciamos a glória de Deus. nós experimentamos a intervenção de Deus na vida das pessoas. E nada nesse mundo, amado amigo e irmão, pode pagar a bênção de sermos instrumentos na mão de Cristo Jesus. Irmãos, depois de 7 anos de Chile, lá em Santiago, em La Iglesia Cristo Mi Pastor, um dia, quando a gente estava para vir embora, Cleuzinho e eu nos sentamos na igreja. Eu falei, bora lá para a igreja. Nós fomos para o templo, um fim de tarde. Né, novembro, no Chile, escurece só depois de 7:30, 8 horas da noite. E a gente sentou lá, e o sol batendo no vitral do templo, nós começamos a orar, e nós fizemos uma retrospectiva da nossa vida daqueles 7 anos, de como Deus tinha revitalizado aquela igreja local, de como Deus, junto com o pastor Gil, tinha nos dado a bênção de fazer parte de uma equipe de 10 pastores que experimentou a revitalização da Igreja Presbiteriana do Chile, plantando igrejas, revitalizando 6 igrejas, formando um seminário, uma geração de 2 turmas de pastores ali, mandando outros para o Brasil. E aí, então, nós começamos a conversar. E nós nos perguntávamos, eu perguntava para a querida, o que foi que a gente fez? Irmãos, nós não fizemos nada. Nós só abrimos a palavra e anunciamos. E Cristo se levantou do livro e fez todas as coisas. Irmãos, eu fui privilegiado de ver o Senhor convertendo pessoas. Eu fui privilegiado de ver o Senhor resgatando vidas. Eu contemplei o Senhor restaurando famílias. Eu tive alegria, irmãos, num culto do presbitério de juventude, no acampamento, numa pregação poderosa, ver Deus chamando 8 pastores. De uma mensagem só. Eles fizeram seminários, são bênção nas mãos de Deus. Eu não fiz nada, irmãos. Foi Cristo quem fez tudo. E quando a gente se dispõe para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus, nós abrimos o livro e falamos e ficamos sentados na primeira fila de camarote, vendo o Senhor operar gloriosamente, salvar os seus eleitos, santificar a vida da igreja, resgatar o seu povo e trazer avivamento para os nossos corações. Pastores, que nós continuemos sendo honrados com a bênção de ver Cristo convertendo pessoas em nosso ministério. Amém? Que Deus continue a restaurar a igreja dos irmãos. Que Deus continue a abençoar a nossa vida para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Mas, para isso, temos que fazer como Jesus. Obedecer e orar, e os céus vão se abrir. E o Espírito nos encherá, e o Pai nos conduzirá, e nós seremos usados para a glória e honra do nome de Jesus. Se você vai lá em casa, irmão, você chega lá na sala, tem um quadro que a Mariana Taide dessa igreja fez para mim. Ela é uma tremenda artista. E lá naquele quadro está uma frase que diz assim, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. Essa frase foi dita pelo pregador Varley. No dia em que Moody estava em Londres, no domingo, ele sentou na galeria da igreja de Spurgeon e falou, Deus, Spurgeon tem a mesma idade do que eu. Ele é o pastor da maior igreja do mundo. Se o Senhor usa ele, me usa, Deus, em nome de Jesus. Eu não tenho metade da formação dele, mas eu tenho o mesmo Deus. Se o Senhor pode usá-lo, Deus, me usa em nome de Jesus. E aí Moody, na sexta-feira seguinte, foi para o Hyde Park. E lá Varley, num daqueles coretos, pregava a palavra e dizia, o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem totalmente entregue em suas mãos. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. Moody bateu no peito e disse, irmãos, eu sou esse homem! E saiu dali e ganhou aproximadamente 500.000 de almas para Jesus, sem ter formação alguma, falando inglês da roça. Eu fui em Chicago, irmãos, e lá está o Seminário Bíblico Moody, de onde muitos missionários vieram para o Brasil, o mundo inteiro, Instituto Bíblico Moody. Eu passei lá na rua da igreja, irmão, e lá está a igreja que Moody plantou há mais de 150 anos atrás, viva, pregando a palavra de Deus com fidelidade. E ele não tinha nem segundo grau. Eu li numa enciclopédia que, quando ele pregava, o poder de Deus se manifestava de maneira gloriosa. Se Deus usou um homem da roça, que não sabia falar sua língua direito, mas que ouviu alguém dizer que o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos, o que Deus não fará com você? Brasília está para ver. Goiás, Minas Gerais estão para ver. O Brasil está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. Qual será a sua resposta? Você vai dizer, eu sou esse homem? Você vai dizer, irmã, eu sou essa mulher? Então, se você quer ser esse instrumento de revitalização, saia do seu lugar e venha aqui rapidamente, que eu quero orar por você. E venha logo, porque Jesus não precisa de você nem de mim.